Jerusalém. Aqui não era e nunca foi o meu lar. Estou de passagem e você também. Então se apresse para partir. Vá abandonando os costumes daqui, vá assimilando as virtudes de lá. Oh, vá se acostumando com o som do louvor, pois na eternidade esse é o som do amor. Estou de partida pra Jerusalém. Aqui não é nem nunca foi o meu lar. Estou de passagem e você também. Então se apresse para partir. Vá mudando aos poucos o seu jeito de agir, vá incorporando a linguagem do céu. Oh, tente cada dia imitar Jesus, pois no lar eterno só habita a luz. Falta pouco, vamos cantar. Esse dia perto está, perto está, perto está. Quando nossas dores então cessarão, felizes seremos, se viveremos sem lembrança do mal, do mal. Estou de partida pra Jerusalém. Aqui não é nem nunca foi o meu lar. Estou de passagem e você também. Então se apresse, não demore, não seja lento. Muito em breve Cristo virá.